Acaso haverá impossíveis para mim, diz o Senhor. Acaso haverá impossíveis para mim? Oh. Acaso haverá impossíveis para mim, diz o Senhor. Thank you.